Bravo 300, 00 Sanji, 208, ao controle, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, a zona 300, passa 1200 da El. A zona 300, contato radar, se está em nível de voo 280, saída da El. 280, saída da El. Autoriza voar direto Leda 9300. Autorizado, direto Leda 9300. Gente, direto Leda, direto. Posições de para cancelamento, aumenta a Golf. Retorno Golf, modificador 0608, desce para 1510. E forma quando visual com o campo. 1510, vai para Cabo Golf, retorno Golf. Visual para o campo, aumenta a Golf. Sim, Romeu Tango Golf, chame por frequência 198 decimal 95. Foi, 6895, grato ao trabalho. Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, bom dia, justo na 08. Mantenha o 1500 pés em condições visuais, reporte base da 17. O 1500 pés para a base da 17, é o Romeu Tango Golf. Quantas visões por isso descida para 1200, Romeu Tango, visual com 97, ó. Excelente, Romeu Tango Golf, autorizado 1200, tráfego ainda não avistado, reporte na final da 97, tem checado. Vai retornar na final da 97, Romeu Tango. Tráfego avistado, pouso autorizado na 7, vento 180 graus, 0, corrijo. 180 com 14 nós. Sente, lei, pouso na 7, baixou e travou, meu tambor. Qual é o pote? Após o pouso, agarabado. Sente, backtrack autorizado, após o pouso. Após o pouso, autorizado, backtrack, meu tambor, grato. tem Golf Solo 17, reporte 17 livre. Pesado táxi, 7-1 no Índia, ponto espera pistão 0 torre, 118 decimal 95, QNH 1018, bom nome, meu nome. Jogo 1961, ponto espera da 0. 1961, autorizado, alinhado de colar, pistão 0, 180 graus, 159. Autorizado, alinhado de colar, da 10, gol 1961. Salvador, Azul, Alpha X-Ray, Alpha, bom dia. Alpha X-Ray, Alpha, bom dia, Brasil. Azul, Alpha X-Ray, Alpha, concessão parte 3, polícia autorização para reboque até o parte principal, posição 1. Quem está autorizado o reboque até o parte 1, posição 0, não reporta término. Reportará o término. Número 61, Jaguar 1961 cruzando 1700 na Tael. O 1961, correto radar, sua para o nível 360, via CVV1. 360 via Tael, com o 1961. 1961, chame Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 25133.95, voo 1961. Centro, bom dia, voo 1961. que é o Golfo. Uniforme, prossiga. Uniforme, uniforme, solicito autorização de remoto, PAD 3, posição 4, para o PAD principal, posição 2. Autorizado, chama término na posição 02. Ok, ao término, chama de lado. de Papa Romeo Alpha, Alpha X-Ray Romeo, solicita autorização para reboque para a posição 3 do pátio principal. Alpha X-Ray Romeo, confirma somente a posição no pátio principal. Posição no pátio principal será na ponte de número 3. Gente, está autorizado então o início do reboque e reporta o término na posição 03. Pergunto se haverá necessidade de novo reporte antes para cruzar o pátio principal. Negativo. Você informará o término. Uf, uniforme e uniforme, já término na posição 02. Se aproximando a posição 02, Golf de Palma de Bola. Gente. Paulo Salvador, Golfo de Palma de Forma, informa a merda de reboque. Gente, bom dia. Bom dia, muito obrigado.